Aqui na dimensão espacial, entre o ar e o colchão, gosto do teu céu, gosto de sal, fome de maré. Tenho constelação, caldo e cometa a mergulhar, tua boca de mar. Ai, que lindo anoitecer, a lua subir, crescer no lençol, regozijar, em cima terra, embaixo mar. Ai, que lindo anoitecer, a lua subir, crescer, chove estrela e pinga mel na tua boca desse céu. Espacial, entre o ar e o colchão, gosto do teu céu, gosto de sal, fome de marés, aqui no meu quintal. Espacial, constelação, caldo e cometa a mergulhar, tua boca de mar. Ai, que lindo anoitecer.